Amém? Gênesis capítulo 3, verso 8. Alguém não achou, irmão? Se não achou, tem algum problema com você. Às vezes seu dedo não está mexendo, nós vamos orar para você ser curado. Porque é o primeiro livro aí, Gênesis 3, 8. Eu quero falar hoje sobre o dunamis de Deus. Diga comigo assim, dunamis de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, dunamis de Deus, meu irmão. Amém? Você vai entender o que nós vamos falar hoje. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quem achou, diga achei. Fala assim: e então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: aonde estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo, porque eu estava nu e escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou? Ou alguma versão vai falar: quem te falou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me destes para a companheira que me deu, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou, e eu comi. Esse texto, irmãos, é um texto muito interessante. Ele é muito conhecido por nós, porque ali começa uma grande parte do que você vive hoje. Ali começa algo. Sabe, se existe algum acontecimento histórico na humanidade, esse talvez foi o primeiro grande acontecimento que mudou destinos, que mudou rumos: a queda do homem. A gente vê nesse texto que Deus, ele ia passear no jardim, e ele chama pelo homem. E a Bíblia diz que Adão ouve a voz de Deus. Você há de convir comigo e de concordar comigo que só reconhece a voz de alguém quem o conhece? Sim ou não? Amém ou não amém, irmãos? É verdade ou não é? Eu reconheço a voz que eu conheço. E a Bíblia diz que Adão então reconheceu a voz de Deus. E quando Adão reconheceu a voz de Deus, ele olhou para sua mulher, conversou com ela, e eles se esconderam de Deus. Agora, vamos parar aqui. Se Adão reconheceu a voz de Deus, é porque havia um relacionamento entre Adão e Deus. Deus e Adão não era apenas criação e criador e aquela coisa distante. Deus e Adão não era um abismo, mas pelo contrário, havia algo estreito, havia algo junto, havia um relacionamento entre os dois. Nós temos que entender que quando a Bíblia diz que quando Deus passeava no jardim, ali estava o homem com Deus. E Deus o coloca no jardim para isso. A palavra Éden quer dizer um lugar de desfrute, um lugar de deleite. Por quê? Porque Deus criou o homem para desfrutar das suas obras, para desfrutar dos seus feitos. E ali Deus se relacionava com o homem, havia um relacionamento. Havia conversa, havia intimidade, havia amizade, havia comunhão entre Deus e o homem, a ponto de Deus falar algo, um chamar do nome Adão. Opa, Deus chegou. Mas só que nesse momento, a atitude de Adão não era a atitude corriqueira, normal, mas foi uma atitude que não era comum. Qual? A de se esconder. Eu penso, sabe, irmãos, que se a gente tem um amigo, e é tão bom estar perto de amigos, não é verdade? Sim ou não? Você vê horas voando na presença de amigos. Agora você já imaginou você ter Deus como um amigo pessoal, ali literalmente, ali com você, meu irmão? O que talvez Adão passava dias, horas ali e não via o tempo passar. Era uma amizade entre o homem e Deus. Mas a história não fica por aqui. Mas nós entendemos que Deus então criou o homem para se relacionar com ele. Diga comigo, Deus criou o homem para um relacionamento pessoal entre o homem e Deus. Amém, irmãos? Então Deus cria o homem para um relacionamento com Deus, com Ele. Então nós temos que entender isso, que o homem foi criado para se relacionar com Deus. Mas um determinado momento e dia, há um problema. E qual foi o problema? A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para eles não comerem de um certo fruto que havia no jardim. E eles então, enganados por Satanás, através ali da serpente, eles caem no pecado. Eu não vou entrar na história porque não é o foco da minha pregação, eu só quero te fazer entender o contexto daquilo que eu quero falar com você. Eles caem no pecado. E o pecado significa morte, separação entre Deus e o homem, porque agora o homem fere um princípio de Deus. O homem fere algo que Deus deu para ele. E isso então se distancia no relacionamento. E é interessante porque quando Deus vai procurar o homem agora, ele chega no jardim, ele chama pelo homem. O homem se esconde. E Deus encontra o homem. E ele fala: por que você se escondeu, Adão? E Adão falou: eu me escondi porque eu estou nu. Eu estou nu. E aí Deus faz uma pergunta de pai para filho para Adão. Deus pergunta para Adão: quem te falou isso? Quem te contou isso? É como aquela criança. Eu sei que vou viver isso, meu filho ainda é muito petitinho, mas eu vou viver isso. Talvez você já viveu, você que tem um filho maior. Aquela criança que chega em casa, ela é pequena e ela chega: pai, eu sou burro demais. Pai, eu sou feio. E aí você faz uma pergunta para ela: quem te falou isso? Quem te falou isso? Porque você não foi criado para declarar isso sobre a sua vida. Não é assim que os filhos fazem com os pais? A mesma pergunta foi a pergunta de Deus para Adão: quem falou que você está nu, Adão? Quem te falou isso? Porque eu não te criei para ver você mesmo, para ver a sua figura. Eu não te criei para se esconder de mim. Eu te criei para estar perto de mim. Quem é que entrou na história do nosso relacionamento e nos distanciou? Quem é que te falou algo que não é verdade? Quem te contou essa mentira? Adão. E aí, meu irmão, a gente vê o desenrolar dessa história. E a gente entende que o plano original de Deus, então, é se relacionar com o homem. Mas a gente viu que o homem caiu. Caiu no pecado. O pecado entrou na vida do homem. E a partir de agora, há um abismo. Há uma dificuldade. Há algo que está entre o homem e Deus. E o homem agora, ele tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque há pecado. E a origem do pecado entra no homem. E o homem agora se torna um pecador. Ele é um pecador, a natureza dele é pecaminosa. Ou seja, os frutos da carne dele vai produzir pecado. Por isso que nós lutamos contra a nossa carne, porque é parte da natureza do homem após a queda. O diabo conseguiu, através do pecado, implantar isso no homem. Para quê? Para desconfigurar o plano original de Deus, que era se relacionar com o homem. Se existia algo que o Satanás queria fazer, era causar algo, um dano, uma separação, uma obstrução no plano original de Deus de relacionamento com o homem. E a forma como ele encontrou é colocando o pecado na vida do homem. Então nós entendemos que isso afetou o relacionamento, afetou o plano original de Deus, que era relacionar com o homem, que era fazer do homem imagem e semelhança. Isso é incrível, irmãos, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, que Deus nos criou para ser imagem e semelhança, não está dizendo de aparência, não está dizendo de forma física, não é que Deus tem nariz, boca, não. É que Deus nos criou para aparecer com Ele no seu espírito e expressar a sua imagem, a ponto de quando você andar nessa terra, as pessoas olharem para você e ver Jesus, e ver Deus, a expressão da imagem de Deus, a autoridade de Deus. Tanto é que quando nós lemos na palavra do Senhor um pouco adiante, você vai ver que Deus dá poder para o homem para governar. Ele diz: vá e governe. Por quê? Porque se existe algo que Deus faz e tem, é governo. Tudo se sujeita a Deus, e Deus criou o homem para isso, para o governo, para ser uma autoridade na terra. A forma como Satanás conseguiu de infligir o plano de Deus era tentar desconfigurar, era tentar obstruir o plano original, fazendo do homem não sendo mais a expressão de Deus na terra. Sabe, é por isso, talvez você já deve ter ouvido falar que quando você vê alguém na rua drogado, bêbado, se prostituindo, batendo na esposa, brigando, fazendo coisas que são frutos da carne e concernentes a Satanás, o que está por detrás daquilo ali é simplesmente o plano do diabo para fazer a deturpação da imagem de Deus, a ponto de quando Deus olhar para aquela situação e ele ver a sua criação, que foi criado para ser imagem e semelhança dele, agora sendo destruído pelas obras do pecado. Está comigo? Amém, irmão? Está entendendo? Então você entende que o diabo ele vem para obstruir esse plano, mas Deus ele não desiste do homem. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Amém, querido? Fala assim: Deus me ama. Deus não desiste de você. Sabe, irmãos, Deus poderia consumir todo mundo e falar: vou acabar com essa ideia, não deu certo, eu vou acabar com isso, e ele continuaria sendo Deus. Mas há um amor de Deus sobre nós tão grande, tão imenso. Sabe que ele não desiste de você, ele não desiste de nós. Ainda ontem eu estava escutando uma música que eu não conseguia parar, eu não conseguia ouvir a música completa sem terminar chorando. E essa música, numa parte dela, fala que o amor de Deus ele é tão absurdo, ele é tão grande, que ele não consegue descansar com as 99 se uma se perde. A palavra do Senhor fala isso. Ele não consegue, ele é um pastor que não consegue descansar lá no aprisco com as 99. Se uma se perdeu, ele quer ir atrás, porque ele ama cada ser humano dessa terra com um amor incondicional, irmãos. É por isso que ele então, ele vem com a salvação, a justificação. Jesus então nos justifica, ele envia o filho dele para justificar o nosso pecado. E agora em Cristo, na cruz do Calvário, Jesus se faz justiça de Deus no meu e no seu lugar. A palavra do Senhor te chama de justo, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não é porque você é alguém, não, é porque na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, o meu e o seu, o mais terrível pecado da terra. Jesus cravou em sua pessoa naquela cruz, e ali ele se fez justiça de Deus, e cada ser humano que levanta sua mão, e com o seu coração e a sua boca, confessa Jesus como seu Salvador, suficiente, o intermediador entre o homem e o Pai, agora a partir desse momento se torna um em Cristo, sendo justiça de Deus. Amém? A palavra do Senhor fala que João Batista o anuncia como aquele, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Agora já não tem pecado encoberto. Jesus, quando você está em Jesus, a perfeição, a justiça de Deus. E não é porque você é bom, não é porque você merece alguma coisa, pelo contrário, você não merece. Mas a partir do momento que eu estou em Cristo, Deus olha para mim e Ele não vê uma imagem denegrida, Ele não vê alguém deturpado pelo pecado, Ele não vê alguém acabado por Satanás, mas Ele vê a imagem de Jesus, o Filho de Deus em mim, e Ele agora pode se relacionar comigo, porque eu estou em Cristo. Que o sentido do poder da oração no nome de Jesus mude na sua vida, porque cada vez que você fala: Senhor, não sei o que, não sei o que, em nome de Jesus, você está dizendo: eu tiro todo o meu merecimento e eu coloco tudo que eu quero, que eu tenho, que eu desejo em Cristo, porque em Cristo eu posso. Por isso que a palavra do Senhor fala: posso todas as coisas naquele. E fora dele você não pode nada, irmão. É em Jesus. É em Jesus que faz a diferença. É por Jesus, porque Ele nos justifica. Ele traz de volta o relacionamento entre nós e Deus. E agora em Jesus nós podemos expressar novamente a imagem de Deus. Mas não acaba por aí. Existe uma outra pessoa que entra, é a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus, ele termina, entre aspas, né, a obra nessa terra, eu digo entre aspas, porque ela continua. O que terminou foi a obra da salvação, da justificação, mas ali continua a obra de Deus na terra, o plano de Deus na terra. Só quero te falar uma coisa e dar um parêntese aqui. Sabe, Deus, ele não tem plano B, irmãos. Deus não tem plano B. Deus não falha, Deus não erra. Quando Deus envia Jesus para morrer no meu e no seu lugar, Ele não está colocando um plano B, Ele está corrigindo a rota do plano A. Porque o plano de Deus não falha. Amém? Nós não nascemos para ser salvos, nós nascemos para relacionar com Deus. Salvação entrou na jogada porque o homem caiu. Amém? Você não nasceu para ser salvo, você nasceu para se relacionar com Jesus. É por isso que você não pode se contentar em ser salvo. Você tem que se contentar em amar Jesus e conhecê-lo dia após dia, porque foi para isso que Ele te criou. Amém, irmão? Eu não nasci. Quando um crente acha que ele nasceu para ser salvo, ele senta na cadeira e não faz mais nada. Mas quando ele entende que ele nasceu para se relacionar com Jesus, ele não consegue parar de buscar Jesus, se envolver nas coisas de Deus, porque ele entendeu o propósito do plano que Deus o criou. Irmãos, Deus não tem plano falho, Deus não tem plano B. Deus criou um plano, e esse plano vai se concretizar, se concretizou na cruz, e tem se concretizado dia após dia. Quando Jesus reassunta o céu, Ele fala: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, Paráclito, o ajudador. Ou seja, agora, uma vez que eu estou em Cristo, Jesus ainda envia o Espírito Santo, o amigo, a terceira pessoa da Trindade. Não só para andar comigo, mas para andar dentro de mim, para andar dentro de você. Agora é Cristo em vós, em vós como? Pelo Espírito Santo, a esperança da glória, Cristo em vós. Irmãos, por que a esperança da glória? Porque uma vez que o Espírito Santo está sobre mim, está dentro de mim, essa é a esperança da glória para esse mundo. Agora eu volto a ser a expressão da glória de Deus. Você entendeu que nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus, autoridade e governo nessa terra? Nós perdemos isso pelo pecado, mas uma vez que Cristo nos justifica, somos apossados de novo no cargo disso, de governo, de autoridade. E a palavra do Senhor fala que Ele enviaria o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para ser Cristo em nós o tempo inteiro, 24 horas, e Ele traria o poder de Deus sobre nós, a autoridade de Deus sobre nós. A palavra do Senhor fala que quando o Espírito Santo vem, Ele nos reveste de autoridade. Isso quer dizer, meu irmão, que uma vez que você é cheio do Espírito Santo, a obra é completada, há governo, há autoridade, há poder. Para quê? Como a palavra do Senhor fala, para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer obras maiores que a de Jesus, para falar no nome de Cristo. Amém, meu irmão? Uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, agora estamos completos em seu poder, em sua autoridade. E é aqui que eu começo a pregar, e eu vou pregar em 25 minutos, para a gente terminar 5 para 9. Começa a pregar aqui agora, eu estou fazendo uma introdução para você entender minha mensagem. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. E aí nós entendemos, sabe, o quão Deus é perfeito, porque Ele não simplesmente ele conserta a rota, mas Ele nos dá um presente. O Espírito Santo é um presente sobre nós. Mas há algo profundo na descida do Espírito Santo, muito mais surreal, sabe, irmãos, do que falar em línguas, do que pular, do que gritar, do que senti-lo. Há um significado do Espírito Santo em nós. Atos 1:8 diz o seguinte: no entanto, recebereis poder. Quantos acharam? Nem perguntei. Você achou aí, irmão? Amém? Atos 1:8, no entanto, recebereis poder. Agora, essa palavra poder, eu quero que você faça uma pausa. Ela tem um nome, que foi o tema da nossa pregação. O nome dessa palavra no original é dunamis. Diga comigo, dunamis. Fala aí, irmão, dunamis. Amém? Dunamis, grava essa palavra. Então a Bíblia está dizendo, Jesus está falando. Esse texto aqui é Jesus que está falando. Atos 1:8. No entanto, recebereis o dunamis de Deus. Diga, dunamis de Deus. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, ao descer sobre vós o Espírito Santo, quando Ele trouxer o dunamis de Deus, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma vez que o Espírito Santo, então, Ele entra no homem, desce sobre o homem, Ele não vem de mãos vazias, mas Ele vem com o presente do Pai. Sabe qual é o presente do Pai? A palavra chamada dunamis, poder de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem com a autoridade, com o governo, com o poder de Deus sobre a sua vida. Sabe, é por isso que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não é normal. Ele é sobrenatural, sabe? Ele crê no poder, ele crê em Jesus, ele crê nas obras do Senhor. É por isso que Jesus, quando estava aqui nessa terra, não pense você que ele agiu humanamente, mas ele agiu também debaixo do poder do Espírito Santo. Uma das coisas que você vê de característica é quando entra no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Quando o pai fala: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, imediatamente acontece um fato sobrenatural, que foi: o Espírito Santo desceu sobre ele. E ali então se inicia o ministério de Jesus, porque o Espírito estava sobre ele. Sabe o que estava sobre Jesus? O dunamis, a mesma porção de autoridade e poder que Deus quer derramar e vai derramar sobre mim e sobre a sua vida. Eu não estou pregando o que eu acho, eu não acho, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que ao descer sobre vós o Espírito Santo, você receberia dunamis de Deus, irmãos. Eu estava conversando ontem com a minha mãe sobre isso, sabe? Sobre a geração que nós vamos viver. Acho que até preguei sobre isso aqui. A geração que nós vamos viver nesses últimos tempos. O tempo apocalíptico, o tempo da volta de Cristo. São duas gerações. A geração do qual a Bíblia fala: nos últimos dias o coração de muitos se esfriaria. Não se assuste por uma apatia espiritual. Não se assuste por um desânimo espiritual que talvez ocorra por alguém. Ou pessoas que você fala: cara, eu nunca imaginei que essa pessoa esfriaria. Não se assuste. Mas também não se assuste, porque nesses mesmos últimos dias a palavra do Senhor fala também em Joel que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Nós vamos ver duas gerações, irmão. Uma geração empolgada com o fogo de Deus, com a presença de Deus, que vai querer buscar mais dele, que vai querer incendiar esse mundo, que vai crer no sobrenatural, nas coisas do Senhor, e naquela geração que só vai assistir a coisa acontecer. Eu quero ser da geração que vai participar daquilo que Deus vai fazer, irmão. Eu não quero ser da geração que vai sentar e comer pipoca e ver, sabe, friamente: ah, será que isso vai dar ou não vai dar? Vai dar, porque ele profetizou: nós faríamos obras maiores. Se prepare, meu irmão, para ser parte dessa geração do dunamis de Deus. É isso que queima no meu coração. Eu até tento pregar outras coisas, mas é o que queima no meu coração. É isso, é Joel, meu irmão. É o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Nós vemos o sobrenatural de Deus. É isso que transforma o homem. O Espírito dentro dele, agindo e transformando as áreas da vida dele. Amém ou não amém? Atos 1:8 fala que o dunamis viria sobre nós. Então nós precisamos entender que nós não podemos ser um cristão sem a presença do Espírito Santo sobre nós. Não tem como, ele é o combustível. Sabe, Deus não te vê apenas como um filho normal, ele te vê como imagem e semelhança. E como imagem e semelhança, ele quer que você esteja à altura do padrão dele. Sabe qual? A expressão do governo de Deus na terra. Aonde você chegar tem que ter cura, aonde você chegar tem que ter libertação, aonde você chegar tem que ter o poder de Deus, aonde você chegar tem que ter transformação, tem que ter salvação, tem que ter diferença. As pessoas precisam olhar para você e falar: ele tem algo diferente. Porque esse é o plano de Deus, expressão e imagem e semelhança na terra, governo de Deus. Deus te criou para governar, irmão. Não seja cauda, não seja alguém que espere as situações, avance. A Bíblia diz que a igreja avançaria contra as portas do inferno. Não fique na retaguarda. Deus te chamou para ir para cima, Deus te chamou para avançar. Nós temos que ter a concepção de governo atribuída por Deus ao homem, de um homem de governo, de poder, de autoridade, e não de alguém de uma mente consumidora, que se assenta para se consumir do evangelho e ter uma boa pregação, ter um bom louvor, ter uma boa acústica, ter um bom culto, e aí eu vou para minha casa. Por quê? Porque eu estou satisfeito, eu já consumi o meu culto, eu já usufruí do meu culto. Deus não te criou para isso. Deus te criou para ir e dar fruto, e fruto que permaneça, irmão. Cada vez que a gente passa, a gente vê essas duas gerações, geração de Joel e geração que se esfriaria. A geração que se esfriaria é aquela que se assenta no banco e ela consome, ela quer consumir, ela tem a mentalidade de um cliente de supermercado que chega e quer tirar o melhor produto, querem ter um bom atendimento, e se ela não ficar agradada com tudo aquilo, ela muda de igreja, ela muda de célula, muda de tudo. Porque não entende que a mente consumidora de um crente consumidor, Deus não te criou para isso, Deus te criou para usufruir. Quanto mais você trabalhar para o Senhor, menos você vai ter tempo de ver os defeitos da obra. Quanto mais você trabalhar para o reino, menos você vai ter tempo para ficar criticando irmão. Quanto mais você trabalhar para o Senhor, menos você vai ter tempo para falar mal de alguém, que a tua língua vai estar ocupada pregando o evangelho. Quanto mais trabalhar para o Senhor, menos você vai ter tempo de pecar, irmão, porque você é o corpo que está trabalhando no reino. Eu não tenho tempo para pecar, eu não tenho tempo para falar de ninguém, eu não tenho tempo para fazer nada. Nada, eu estou trabalhando no reino. Ah, você viu aquilo? Não, eu vi, irmão. Eu estava multiplicando célula, eu estava batizando gente, eu estava pregando o evangelho. Aleluia ou não? Amém ou não? Vocês querem participar disso? Deus nos chamou para essa responsabilidade. Aleluia, vamos embora que tem muita coisa. Então nós temos que entender que Deus nos chamou para ser gente que governa, não consumidor. No entanto, Jesus, ele deixa alguns conceitos estabelecidos de governo sobre nós. Sabe, quando essa força, quando esse poder chamado dunamis sobrenatural vem sobre nós, ele deixa algo, sabe, escondido nessa palavra, sabe, um princípio escondido nessa palavra poder. Tanto é que quando Jesus fala, aí sim serão minhas testemunhas após o dunamis vir, quer dizer que existe algo especial disso. Sabe, existe algo poderoso nisso. E quando ele disse que receberíamos dunamis, a gente consegue ver no original dessa palavra três esferas, que aí nós entendemos por que Deus coloca dunamis. Por que tem que ser dunamis na Bíblia? Por que tem que ser essa palavra? Porque essa palavra nos esconde três princípios, nos revela três princípios, debaixo de uma revelação de estudo, de olhar e de ler, de querer descobrir o que é o poder de Deus. A gente vê três princípios. Dunamis significa três coisas. Três coisas significa dunamis. Dínamos, diga comigo, dínamos. Diga comigo, dinâmica. Diga comigo, dinamite. São as três palavras que derivam de dunamis, que significa, se alguém falar o que é dunamis, lá no grego, quando Jesus queria falar, quando ele pronunciou dunamis, ele queria falar de três coisas: dínamos, dinâmica e dinamite. São as três coisas que Jesus queria falar. E quando ele fala, ao receber sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber o dunamis, ele quer dizer que nós receberíamos dínamos. Diga comigo, dínamos. Dínamo. Sabe o que essa palavra quer dizer? Vida que flui do interior. Vida que brota de dentro para fora. Não é algo externo, não é algo superficial, não é algo aparente, mas é algo que vem de forma verdadeira. Ao receber sobre vós o dunamis, você vai viver em Deus o dínamo. Uma vida interior com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Lembrando você que essa palavra tem tudo a ver com o plano original de Deus, está lembrando? Amém? Vida de intimidade. Então quando eu recebo o dunamis de Deus, eu vou viver o dínamo, a vida interior, a vida que brota de dentro. Isso quer dizer então, meu irmão, que a nossa vida ministerial, ela não começa aqui no púlpito, ela não começa tocando, ela não começa ministrando a célula, ela não começa orando pelas pessoas aqui à frente, mas ela começa numa vida de intimidade secreta, na intimidade com Deus. E isso me assusta, porque numa geração que cada um tem o seu púlpito na internet, no Facebook, para pregar e falar o que acha, Deus está procurando uma raça, um povo que está difícil de achar, gente dentro do quarto com a porta fechada, falando: Senhor, eu só quero que o Senhor revele o teu coração em mim, eu quero te conhecer, eu quero voltar para o jardim. Sabe, irmãos, é para isso que Deus te criou, é para isso que Deus nos criou, para se relacionar com Ele. E quando o dunamis de Deus vem, quando a vida do Espírito vem sobre mim, eu começo a viver o dínamo. Sabe, o esgotamento espiritual, o desânimo espiritual, ele não vem quando a gente deixa de fazer isso ou aquilo, ah, por causa disso, não, ele vem quando a gente deixa de praticar o dínamo de Deus, a vida interior, a vida no secreto, a vida de intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo. Nós começamos a profissionalizar o evangelho, começamos, sabe, a viver um evangelho automático. Aonde eu faço, em nome de Jesus, está amarrado, eu vou no culto, eu abro a Bíblia, eu falo amém, glória a Deus, mas não muda nada. porque eu não vivo o dínamos. Eu me esqueci do tempo quando eu me aceitei a Cristo e entrei na vida de Deus, e que eu passava e achava super importante passar tempo com Jesus, que eu procurava lugares para orar, que eu procurava momentos a sós, sabe, que eu me irritava quando eu não tinha o tempo que eu queria para estar com Jesus. Hoje talvez os tempos se passam, os dias se passam e nós nem percebemos, só notamos quando a casa cai, só notamos quando o negócio está feio. Meu irmão, Deus te criou para viver dunamis, o dínamo de Deus, a vida que brota dentro. Sabe, o problema não está em um dia que a gente está cansado, que a gente não tem tanta intensidade. O problema não está, sabe, eu sei que todo mundo tem dificuldades. Você trabalha muito, às vezes você vai para a célula cansado. Sabe, isso não tem nenhum problema. O problema é quando a gente para de praticar o secreto com Deus. E aí nós caímos no pecado. Aí nós caímos na iniquidade, começamos a desmorar, a desmoralizar, a desmoronar. Começamos a perder a vida com Deus. Alguém diz, eu não sei como eu cheguei a esse ponto. Eu sei, você negociou o secreto. Você negociou a tua intimidade com Deus. Sabe quando é que o homem caiu? É quando ele esqueceu que Deus ia descer. Cuidado, não esquece que Deus vai te procurar e falar, e a nossa intimidade. Sabe, e a minha oração é que quando ele te acha, ele não te encontre se vendo nu, olhando para si, se escondendo dele, falando, Deus, eu caí, eu pequei, eu já não sei nem mais o caminho de volta. Ah, meu irmão, que isso desperte eu e você nessa noite. Sabe, o efeito de dínamos, para te explicar melhor, ele tem talvez o mesmo significado de uma hidrelétrica. Nós estamos aqui tem um data show ligado, tem um teclado tocando, tem uma luz, tem iluminação. Você chega na tua casa, você vai ter luz, você vai ter coisas, tudo para você fazer, você tem energia. Mas sabe, a gente esquece que a quilômetros daqui, se você pegar no sentido aqui de Pimenta, de Piuí, você vai encontrar depois ali de Capitólio uma hidrelétrica chamada Furnas. E ali, se você tiver experiência de chegar ali, você vai ver águas e águas e muitas águas. E ali, meu irmão, mal sabe você que debaixo de turbinas existe um movimento, um turbilhão de uma força inigualável, uma potência muito forte sendo gerada ali. Sabe qual é o nome dessa mecânica? Dínamos. Uma vida que ninguém vê está sendo empurrada, fazendo força. E por isso nós estamos bem aqui. Esse é o significado da vida interior entre eu, você e Deus, meu irmão. É quando nós estamos escondidos em Deus, sabe, no nosso lugar de intimidade com Ele, passando tempo com Ele, nós estamos gerando força ali. Ninguém está vendo, ninguém olha, ninguém percebe. Parece que é até ruim porque isso não dá recompensa aparente, mas nós estamos gerando vida interior em Deus. E se você quer saber mais, e talvez você mal sabe disso, é isso que sustenta a energia do poder de Deus, te dando graça sobre graça todos os dias para vencer. É essa vida escondida que está gerando energia, dínamos, vida interior. Sabe, o pecado é resultado de negligência do secreto. E o secreto é o lugar onde Deus conquista eu e você, meu irmão. Você precisa estar no dínamo de Deus. Quando o dunamis vem, o dínamos começa a acontecer automaticamente. Você quer ver um irmão cheio do Espírito Santo? Você pode ter certeza que ele tem tempo com Deus. Ele tem tempo de oração. Não é porque ele é bom, é porque ele está tão cheio do dunamis que ele não consegue ficar longe do dínamos, da intimidade, do relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Sabe, esse é o seu primeiro chamado. O seu primeiro chamado não é ficar pregando, não é falar, não é gritar, não é debater na internet. O teu primeiro chamado é dobrar o teu joelho e falar, Senhor, eu estou aqui. Foi para isso que Deus te criou. Se você não está fazendo isso, o resto que você faz, me perdoa, irmão, não tem muito sentido, não. Se você não faz primeiro o que Deus te chamou e te criou para fazer, tudo que você fizer é obra morta. Morta. Mas uma vez que eu estou cumprindo o meu relacionamento com Cristo, que para mim, a primeira coisa que Deus nos chamou é relacionamento. Foi para isso que Ele te criou. Se isso acontece, meu irmão, aquilo que você faz sim, é obra do Espírito. Mas o que você deixa de fazer fora de Cristo é obra da carne. É obra da carne. O que eu faço fora de Cristo, o que eu faço fora da minha intimidade com Deus é obra da carne. Ah, aquele irmão faz um monte de coisa. Como é que a vida de oração dele não ora nada? Ele não tem vida com Deus. Irmão, então é a mesma coisa de qualquer outra pessoa. Só trabalha muito. E é por isso que uma hora esgota. Porque faz na força do braço. pratica o evangelho na força do braço. Sabe que se tem gente reclamando do evangelho, não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é levado com leveza. Pastor, mas ele trabalha demais no reino. Trabalha, mas é leve. É leve porque ele tem vida interior com Deus. Amém, meu irmão? A vida interior nos dá leveza na obra. João 15, 16 fala sobre isso, que Deus sempre teve uma visão de serviço nosso, não só de adoração. A gente desconhece, sabe, pessoas que contemplam Jesus e não conseguem fazer nada por Ele. Sabe qual é a segunda coisa que dunamis significa? Nós vivemos isso, dinâmica. Uma vez que o Espírito Santo vem, você vive a dinâmica do reino. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, eu fiz o que eu fui chamado para fazer. E sabe por que ele fez o que ele foi chamado para fazer? Porque havia dinâmica do reino de Deus na vida dele. Uma vez que alguém é cheio do Espírito Santo, a dinâmica do reino de Deus é operante na vida dele, irmãos. Eu não acredito em cristão que se diz cheio do Espírito Santo e não está envolvido na dinâmica do reino. Isso é imparcial. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Ah, tá bom, irmão, mas e aí? Ah, é só isso. Quantas almas você ganhou? Nenhuma. Quantas pessoas você batizou? Nenhuma. Você já curou algum enfermo? Não. Já orou para o demônio? Não. Já expulsou o demônio? Não. Ah, eu sou cheio. Você não é cheio coisa nenhuma. Isso é uma emoção que você sentiu. Um vento que bateu. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está na dinâmica do reino. Ela não consegue ser um vaso para ficar sendo cheio, cheio, cheio, para não fazer nada. Eu quero trazer uma avaliação pessoal para o teu cheio do Espírito Santo. Aí eu sou cheio do Espírito Santo. Eu oro em língua. Irmão, isso não muda nada se você não pratica o reino de Deus. Porque há um só motivo do dunamis e do Espírito Santo te encher com o dunamis dele. Ide, pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vai, vai e faz o que eu fiz. Vai e anuncie o reino, pregue o reino, cure os enfermos, liberte os cativos. Vá, faça obras maiores. É para isso que o Espírito Santo te enche. Meu irmão, só tem o dunamis de Deus quem está na dinâmica. Se há dinâmica do reino na tua vida, realmente, a prova que há fluir do Espírito sobre você. Sabe, contemplar Deus e não frutificar são duas coisas que não batem bem, que não se casam. Nós temos que ser aqueles que vão descer dos montes, que vão sair das salas de oração e vão operar na obra de Deus. A graça de Deus, ela não se tornou vã na vida de Paulo. Ele disse, eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Houve um avivamento na história da igreja, chamado avivamento dos moravianos. Era um povo que decidiu orar. E sabe quanto tempo que durou a reunião de oração deles? 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta todos os dias. 100 anos de oração. Pesquisa a história da igreja, o movimento dos moravianos. E sabe como uma frase que impacta na minha vida? É que aquelas pessoas, aqueles jovens, eles chegavam nos navios de escravidão. E sabe o que eles faziam? Eles se davam como escravos, porque eles não tinham dinheiro para pagar a passagem do navio. Eles se davam como escravos. Eles beijavam suas mulheres, seus filhos, e eles entravam dentro daquele navio, lembre-se, como escravos. Você sabe onde que escravo dormia dentro do navio, irmão? Você sabe como é que escravo comia dentro do navio, irmão? Você sabe como é que escravo era tratado dentro do navio? Meses viajando um oceano, eles se entregavam como escravos para entrarem numa terra longínqua, obedecendo à ordenança de Jesus para serem missionários. E um dia perguntaram para um jovem desses moravianos, que saberia, ele sabia que nunca mais ia ver a face da mãe, do pai, dos filhos. E alguém perguntou para ele, o que te faz fazer isso? E ele deu uma resposta que placou o mundo. E se existe moraviano, essa frase é a frase que casa com eles, que deu o logo deles, que é, eu faço para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Sabe o que isso quer dizer? Eu combati o bom combate, eu quero queimar minha vida. Eu só tenho essa vida, eu quero gastá-la por Jesus. Eu quero queimá-la dia após dia por Jesus. Sabe, irmãos, Paulo era um homem de secreto, um homem da intimidade. E isso transformava em serviço, e ele afirma: eu fiz mais do que todo mundo. E fez mesmo. Ele disse: eu fiz mais do que todos os outros apóstolos. Um dia os apóstolos se reuniram e falaram: vamos entrar aqui em Jerusalém, numa casa, e vamos estudar a Bíblia, vamos estudar as Escrituras. Aí foi todo mundo lá para casa e ficaram lá em Jerusalém. Paulo falou: tchau para vocês, eu vou praticar o Evangelho. Sabe o que que Paulo fazia? Ele trabalhava todo dia, irmão. Por isso que ele bate no peito e fala: eu fiz mais que todo mundo. Porque ele tinha trabalho, ele trabalhava. Ele mesmo falava que não dependia da obra, do sustento da igreja, porque ele queria trabalhar. Ele trabalhava todo dia, ele era construtor de tendas. E ele pregava o evangelho, e no final ele disse: eu ainda fiz mais que todo mundo. Sabe o que ele quer dizer isso? É que a minha vida que eu recebo de Deus não pode ficar dentro de um quarto trancado. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, existem três aspectos que nós estamos dentro dessa dinâmica, desse movimento do reino de Deus. O primeiro, aquele que está na dinâmica do reino de Deus, ele leva descrentes à crença, ele leva incrédulos à conversão, ele ganha almas para Jesus, ele está preocupado com os perdidos, ele está preocupado com a morte. Sabe, irmãos, eu não sei se dói em você, mas cada vez que eu leio uma notícia de um jovem sendo morto nessa cidade, isso dói meu coração. Alguém se suicidando, isso dói meu coração. Sabe por quê? Porque talvez é mais uma pessoa entrando no inferno. É mais um entrando no inferno. Nós precisamos ter a concepção que alguém que está na dinâmica do reino, ele leva descrentes à crença. E segunda coisa, ele leva um crente também à maturidade. Ele está preocupado em amadurecer os irmãos. Um irmão que está na dinâmica do reino, que recebeu o Espírito Santo, ele está preocupado em levar a maturidade para os irmãos. Em parar de criticar. Ah, você viu a roupa que ela foi? Por que você não chega perto dela e discipula ela? Amadurece ela então. Eu não concordo com o que ele falou, então se aproxima dele e amadurece ele. Ama ele, cuida dele. Isso é entender a dinâmica do reino, é levar os crentes à maturidade. Se você acha que você sabe mais, ensina. Em vez de condená-lo, em vez de expulsá-lo, em vez de só... eu não concordo com o que ele falou na célula. Vai lá e chama ele no canto e fala: irmão, vamos orar junto, deixa eu te ensinar algumas coisas aqui. Com amor, leva os crentes à maturidade, irmão. Porque a imaturidade é condenar ao invés de fazer crescer. Imagina eu. Meu filho agora está começando a engatinhar, ele está querendo botar a mão em tudo, pegar tudo, botar tudo na boca. Tudo para ele. Ele quer botar tudo na boca, menos que pode. Comida ele não põe não, mas brinquedo, tudo que você quiser ele põe na boca. Aí eu vou virar para o meu filho e falar assim: que imaturo, não sabe de nada. Aí, não sabe nem botar. Claro que não. Eu vou pegar ele e falar: não pode. Porque não pode por causa disso, disso e disso. Não pode. Porque no meu papel de alguém mais maduro que ele, o meu papel é ensiná-lo aquilo que vai prejudicá-lo. Assim é a vida com Cristo, irmãos. Cada vez que nós temos alguém imaturo ao nosso lado, o nosso papel é ajudá-lo. Quer ver o teu nível de maturidade? Você fala que é maduro, é um cristão maduro. Quantas pessoas você está fazendo crescer na fé? Quantas pessoas você está se encontrando para ensinar a palavra? Quantas pessoas você está falando: eu vou te ajudar a conhecer mais a Bíblia? Sabe, irmãos, é isso que é entrar na dinâmica do reino. E sabe qual é a terceira coisa? É levar maduros a um nível de liderança. De alguém que obtém um cargo, sabe, que, quando eu digo cargo, uma função de governo, de liderança, de entender que Deus o criou para aquilo, para servir o reino. Você quer saber se você está na dinâmica do reino? Você está gerando quem? Quem você está gerando? Quem você está levantando, irmão? Maior sinal de maturidade cristã é responsabilidade no reino. Eu sou um crente maduro. Eu me te pergunto: qual é a tua responsabilidade? Eu não faço nada. Então você não é maduro. Porque a primeira característica de alguém maduro é responsabilidade. Sabe quando é que eu me tornei maduro? Quando eu comecei a pagar minhas contas. Quando começou a chegar semic no meu nome. Quando comecei a pagar a luz. Quando eu comecei a botar arroz na mesa. Quando eu comecei a trocar uma fralda. Sabe o que eu falava? Nossa, que nojo, fralda. Hoje, meu irmão, eu tô nem aí. O cocô do meu filho e a comida do meu pai, a mesma coisa. É assim ou não é, gente? A mesma coisa. Sabe por quê? A maturidade vem. Sabe quando é que você vai ser maduro? É quando você entender a responsabilidade. Quando você chegar na igreja, você entender que você é responsável pelo reino. Quando você chegar na igreja, você entender que uma alma que está morrendo é sua responsabilidade. A pessoa do teu trabalho é sua responsabilidade. É quando você entender que eu não posso sentar e olhar para a obra acontecendo. Eu preciso assumir responsabilidade no reino de Deus. Se não há responsabilidade sobre você, não há maturidade, irmão. A maturidade implica responsabilidade. Filhos maduros exercem responsabilidades no reino de Deus. É isso que a dinâmica faz. E por último, eu encerro aqui. Se o dunamis vier sobre você e você praticar o dinamos e a dinâmica desse reino, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver uma explosão. Você vai começar a ver dinamite. Explosão. Está acontecendo. Por que que acontece com aquele irmão? É cura, é milagre, é transformação, é salvação. Parece que a vida dele todo dia tem um testemunho. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque ele provoca isso, não. Ele não está provocando nada, não. É resultado do dínamos e da dinâmica. Juntou esses dois, explode. Juntou o secreto e o trabalho no reino. Deus acende o pavio, meu filho. Deus põe o fogo. Porque tudo que tem que fazer é explodir. Sabe por que que essa igreja explodiu? Porque um dia se juntou dínamos e dinâmica. Os mais velhos aqui sabem. Hoje você está sendo resultado de uma explosão, mas alguém um dia viu sendo gerado dínamos de Deus e dinâmica, muito trabalho no reino do Senhor. Sabe quando é que a tua vida espiritual vai dar um boom? É quando você entender que o dunamis vem para te dar dínamos e dinâmica. E aí vai explodir, você vai parar de reclamar. Não acontece nada comigo, não dá certo, eu não sou usado, Deus não me usa, não vai, meu ministério não rompe, eu não sei qual é o meu chamado, ah, não sei mais o quê. Meu irmão, entra para o secreto, gera o teu dínamos, entra na dinâmica do reino e você vai ver as coisas acontecendo. Sabe, Jesus, ele não provocava. Sabe, olha, eu quero te desafiar. Se você é alguém que fala que lê a Bíblia, se você quer, pelo menos curioso, eu desafio você a pegar esse livro, depois você me procura. Você pode pegar esse livro aqui, estuda a vida de Jesus. Você vai ver que Jesus fazia duas coisas. Ele orava e ele trabalhava pregando o reino de Deus. Ah, mas ele fazia milagre. O milagre era só a consequência. Ele descia do monte e falava do reino e curava alguém. Não é assim? Porque a dinamite, a explosão de um ministério, a explosão do que Deus vai fazer na tua vida, é consequência dessa dinâmica e desse dínamos de vida com Deus. Fica de pé no teu lugar. Nós vamos orar agora.